Eu vi o 5972. Para pushback acionar. Só um instante. A respeito ainda da sua rota, o Dove entrou em contato aqui com a sala IS, eles acabaram de me ligar. A questão é a seguinte, para a gente dirimir mais essa dúvida. O senhor não tem capacidade de voar em RNAV, correto? Correto. Ou tem? O senhor consegue voar em RNAV? Não, não, não. Então, aí esse que é o problema. Eu não iria adivinhar que sua aeronave não tem capacidade de RNAV, até porque na nossa strip aqui não tem informação se o tráfego está voando RNAV ou não. Eu só tenho aqui fiscalizar e controlar o que está previsto no NOTAM, que no caso seria para, a princípio, todo mundo voar na Zulu 190. Aí o Dove veio conversar aqui com a sala IS, faltou só o senhor ter manifestado para a torre que não tem capacidade de voar RNAV, por isso que o plano saiu pela Upper East 50. Aí a gente coordena pela Upper East 50 mesmo. Nós fazemos o que o controle mandar, fique tranquilo, meu amigo. Nós estamos aqui para obedecer o controle. Positivo, a gente vai coordenar com o centro aí, informar da situação e deve voltar aí a aerovia anterior. Livre acionamento e pushback, chama pronto pro táxi. Vai fazer alguma diferença ou já iniciar o acionamento, pushback, mudando a rota? É, mais dois minutinhos aqui pra gente acertar aqui os nossos ponteiros. Positivo. Prossiga. 320 Guarulhos. Aguarde qual tem a total 9908. O 5972 para pushback acionar. Para acionamento pushback, chama pronto para o táxi e já pode considerar aí a Peruísk 50 na saída da El Leda após Eudes. Ok, da El Leda após Eudes. Obrigado. Iniciando. 9908. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 320. Na rota inicialmente intercepta Elefa, após Cebid e Sagaz. A saída será com curva direita na Dael, Leda. Arbor, Elefa, Cebid. A saída será Arbor, Elefa, Cebid. Arbor, Elefa, Cebid. Autorizado 320 para Guarulhos, saída Arbor, Elefa, Cebid, pois conforme o plano de voo, precisa confirmar o transponder, controle central. Transponder 5463, controle 1 no 9 decimal 35. 463, 1935, controle total 9935. Correto, chame pronto para acionamento. Salvador, Rio 5972, para o táxi com 3 a bordo, 3 e 10 de autonomia, alterna Guarulhos. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão no zero. 5972. Correio Chanel 224, Aracaju, pronto para cópia. 224, autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, saída pouca transição Caju, controle 1 no 9 decimal 35, transponda 5462. Autorizado 190, a saída é porta, transmissão Caju, via Golf 677, controle 11935 e o transporte é 5462, a Xamera 6224. Correto, chama para o estacionamento. Gente, chama lá. Salvador, Rio 5972, ponto no ponto de espera da 10. Autorizado decolar, 080 graus, 109. Entre a linha e decola, 5972. Rio 5972, na sua rota antiga estava Upper East 50 e confirme os outros dados. Acho que eram mais dois dados. É Vitor Tango Romeu. Vitor Tango Romeu, depois é Ada. E depois vai. Tranquilo, até a Ada tá bom aí. Obrigado. Colou 53, chama o controle, Rio 5972, boa noite. Obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, decolou na Dial. O 5972, contato radar, ficou para o nível 320. Para o 320, 5972. 08. Autorizado, acusa pronto seu táxi. Boa noite, Web 5837, identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Identificou, desceu para 4 mil pés, ajuste padrão, chegada bom, 5837. Rio 5972, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 13325, obrigado, boa noite. Boa noite. Então, 9908, para o táxi, está com 4 a bordo, tem 3 horas e 50 de autonomia, o pé da galeão. Autorizado, táxi, ponto de espera no zero, total 9908. Espera aí, ponto de espera, pessoal. Após a passagem do Boeing 727 da Total sua cauda autorizado, chame o próximo táxi. Boeing 727 autorizado, o canal 624. Total na cauda do 01 na posição, senhor? Afia. Autorizado decolar, 080 graus, 119, total 9908. Ah, total. Autorizado Duna, objeto 5837, desça para 2 mil pés e informe estabilizado. Cliente, vai descer para 2 mil pés na altura de Duna, informe estabilizado, objeto 5837. Controle Salvador, boa noite, o F57 no meio. Boa noite, Web 57 no meio, identifique, chega da Mari, foi na Pro de TAP e desça para o 050. Para o 050, TAP. Portal 9908, decolou 07, chama o controle, bom dia. Yes. Controle, boa noite, Total 9908, decolou, nas suas coisas. Boa noite, Total 9908, contato radar, sou para nível 320, saída da água. 7 para 320 na saída da água. Salvador, Chanel 624, para o táxi com 98 a bordo, uma hora e 49 de autonomia, Serna Salvador. Autorizado táxi, ponto de espera no zero. Autorizado táxi para a ponte de espera no 0, 6, 4.